Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma edição da Leitura em Dia. Nesta quinta-feira temos um romance histórico da autoria de João Fernando Ramos. Chama-se Dom João I, o pai da ínclita geração. Esta é uma edição da Esfera dos Livros. O romance histórico não é assim tão estranho ao meio e ao mundo literário português. Nunca foi, de facto, também é verdade, uma prática que interessasse os grandes escritores nestas suas criações literárias. Fogem deste exercício quase como o diabo da cruz, passa a expressão, mas há antecedentes e muito interessantes na história da literatura portuguesa. Para além do habitual nestas situações relembrado Alexandre Herculano, também Mário Domingues ao serviço de uma cultura nacionalista, Fernando Campos já na democracia e no século XX tem, com a sua Casa do Pó, um grande referencial que serve quase como farol e guia para aqueles que se interessam por criar a sua abordagem literária no domínio do romance histórico. Hoje é prática quase às catadupas este tipo de exercício literário, mas, e nem mais a propósito, o grande livro destas questões, daquilo que poderá ser considerado avant la lettre, o romance histórico, são as crónicas de Fernão Lopes e as suas crónicas à volta da figura de Dom João I e todas as outras que ele foi deixando. Há quem o considere até, António José Saraiva, por exemplo, e Oscar Lopes, na história da literatura portuguesa, como um dos maiores romances, um dos maiores textos da literatura portuguesa. Temos aqui uma figura pública que também faz a sua estreia e o seu ensaio neste domínio, João Fernando Correia Ramos. Ele nasceu na Lousã, a 27 de abril de 1965, é casado e jornalista. Ele é filho de professores e cedo começou, como é fácil de perceber, a descobrir histórias de encantar nos livros que provavelmente existiriam lá em casa. Começa a atividade radiofónica na escola secundária Avelar Brotero, em Coimbra, passa depois pela RDP Centro, na Rádio Nova e na RTP, onde hoje se mantém. Apresentou as notícias da manhã, o Bom Dia, o Jornal 2, a Semana ao Sábado na RTP2, o Jornal da Tarde na RTP, agora o 24 horas na mesma RTP. Como repórter esteve em Angola, na Bósnia, na Croácia, na Albânia, no Iraque e em Timor-Leste. Ele é autor também de um outro livro, O Último Dakar em África, e este é o seu segundo livro e o primeiro romance. Como o próprio título indica, há um fascínio sobre a figura de Dom João I e, mais importante do que isto, até pela sua descendência, aquilo que é designado por ínclita geração. É um romance à volta da figura, de como Dom João I, o mestre Davis, que dá origem à dinastia Davis, a segunda dinastia da coroa portuguesa, do Reino de Portugal. Ele é o pai, lembre-se, de Dom Duarte, Dom Pedro, o homem da alfarrabeira, o Dom Henrique, o navegador, Dom Fernando, o mártir de Fez, Dona Isabel, que casou com Filipe o Belo, e Dom João, o príncipe de Dom João. Foi casado com Filipe de Lancastre e era também o mestre de uma ordem religiosa ou militar, a Ordem de Avis. O romance começa logo pela Batalha de Aljubarrota, esse momento único, a 14 e 15 de agosto, em que as tropas de Dom João, as tropas portuguesas, enquadradas por militares e soldados ingleses, vão tentar, de facto, derrotar as tropas castelhanas, o invasor, e mais importante que isso, justificar, de facto, o direito que Dom João tem ao trono de Portugal e aguentar a soberania portuguesa. Neste romance passam a figura de Leonor Teles, à revista, uma mulher completamente inconsequente e tonta, uma mulher, pode dizer-se, aleivosa e, ao mesmo tempo, manipuladora. Manipulou seu marido, Dom Fernando, o rei de Portugal, da primeira dinastia portuguesa, ao ponto de ele, débil, doente, bastante doente, deixar-se cair nas mãos do Conde do Andeiro. E depois são as digressões à volta do Conde de Barcelos, um homem leal a Dom João e às suas pretensões ao direito e ao trono de Portugal, Dom João das Regras, e depois o seu meio-irmão, Dom João de Castro, filho do mesmo pai, Dom Pedro, e depois a sua mãe, Teresa Lourenço. Dom João de Castro, esse era filho de Inês de Castro. são as Guerras Fernandinas, é todo este ambiente que aqui passa neste romance de estreia, um excelente livro que tem uma mais-valia muito importante. Para além da biografia final, ele consegue, o romancista, neste caso João Fernando Ramos, interessar e relembrar e trazer para a nossa memória coletiva um dos momentos mais dramáticos da nossa história, e ele consegue-o realmente bem, de uma forma muito bem conseguida, principalmente para os leitores jovens, para conhecer, de facto, de pleno direito, a nossa história e de um dos seus episódios mais dramáticos. É a obra dedicada a Dom João I, pai da ínclita geração, da autoria de João Fernando Ramos, obra que trazemos para a leitura em dia desta quinta-feira, edição da Esfera dos Livros. Falar em música eletrónica remete quase de imediato para dance music, mas este género é muito mais abrangente. Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. Há coisas que não se explicam. Ouvem-se. On la sonnerie portabilisée. Comme c'est une chanson à la balade. Elle fait le tour du monde dans les boîtes les plus ringardes jusqu'au jour. Nuits et Brés, quintas-feiras, 21 horas, no Canal 1. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Ok. No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Ouvintes, mais uma vez estamos reunidos no nosso programa Palavra de Fé. E hoje vamos contemplar o Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 29 a 30. Diz assim: naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã ouvinte, Na verdade, muitas vezes na vida nós queremos sinais. Nós queremos algo extraordinário. Mas Jesus aqui, então, tenta corrigir o pensamento e o desejo dos seus seguidores, que não tem necessidade de outros sinais. O sinal já foi dado. É preciso que nós entendemos isso, principalmente na nossa vida do dia a dia. A vida do dia a dia é tão penosa. A vida do dia a dia nos entrega, nos exige uma entrega total. Se nós olhamos nas nossas famílias, a gente vê como é difícil viver o cotidiano, como é difícil passar a vida do dia a dia. E muitas vezes essa vida do dia a dia nós não nos valorizamos. Começamos a buscar outros sinais, coisas mais extra grandes, fora da nossa realidade. Mas Jesus hoje tenta corrigir esse pensamento e também tenta nos corrigir. Tenta nos mostrar que é preciso viver o dia a dia. E no dia a dia buscar fazer o nosso máximo, o nosso melhor no dia a dia. E nesse dia a dia, mesmo com suas dificuldades, mesmo com seus problemas, aprende a confiar em Deus. Porque muitas vezes nós queremos algo extraordinário. Por exemplo, nas nossas casas, nos nossos lugares de trabalho. São coisas rotineiras, sim. Exige de nós, sim. Mas muitas vezes nós não valorizamos. Parece que o que é de fora é mais importante. Então hoje eu queria trazer, nessa nossa palavra de fé, a dimensão que nós aprendemos a valorizar aquilo que nós temos no dia a dia. O sinal que nós temos no dia a dia. O sinal de nós aprendemos a amar, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a dialogar, nós aprendemos a construir. Esses sinais que Deus já nos concedeu. Outros sinais acabam sendo algo que nós queremos buscar, mas muitas vezes nos gera um vazio que não nos ajuda no crescimento de fé. Portanto, hoje aprendemos realmente a voltar a agradecer a Deus por aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, a viver o dia a dia com toda intensidade, com toda a força do nosso coração, no sentido que é esse que o que Deus nos deu. Como Jesus hoje fala, essa geração busca por sinais, mas nenhum outro sinal vos será dado. Que o sinal que nós temos no nosso dia a dia seja suficiente de nos ajudar a encontrar e contemplar o rosto de Deus. Que Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin. Eles são feitos e nós também. No Canal 1 recordamos pedaços da nossa história jamais esquecidos, num programa onde nada foi deixado ao acaso. Venha connosco e vai ver que não se vai arrepender. Aos sábados e domingos, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, estamos feitos, aqui no Canal 1. Everything but the kitchen sink. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen sink. Com Sean Klein no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1 oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1.

A revista Triple M lançou em 2007 a sua contagem com as 2007 melhores músicas de sempre. Juntamos as nossas 8, desde 2007 até ao presente, e daí nasceu o programa 2015. Um programa baseado na revista americana que vai para o ar aos domingos, pelas 21 horas, com a apresentação de Carlos Bonaparte, aqui no Canal 1. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Ator Luigi Barrichelli aproveitou um dia da semana passada para exercitar e malhar o corpo. Animado, Luigi postou uma foto em seu Instagram em que aparece sorridente em meio a diversos aparelhos de ginástica da sua academia. Balançando o esqueleto, escreveu ele na legenda da foto. Luigi Barrichelli fez uma participação especial no programa Corujão do Esporte Rede Globo em junho. No mundo da fama, Demu fez uma rápida viagem para o Novo México no mês passado e se purificou pelo menos em nível de consciência, pois tudo se tratava de um evento especial e secreto de yoga. Demi, juntamente com sua filha Hamel Willis, participou de um evento de yoga nas montanhas, onde praticantes de yoga passaram 3 dias mágicos praticando algo chamado meditação tântrica branca. Vanessa já mostra faz tempo que é a favor da união de casais entre pessoas do mesmo sexo. A cantora postou uma foto em seu Instagram na qual aparece vestindo uma camiseta com os seguintes escritos: sim, eu apoio o casamento gay. A cantora ainda escreveu: diga sim, sempre, juntos com Marie Claire BR. O projeto é da revista Marie Claire, que apoia e defende a união entre homossexuais. No mundo da fama, grávida de 7 meses de sua primeira filha, fruto do relacionamento com o advogado Leonardo Antonelli, Guilhermina Guinle participou de um evento promovido pela Pampers e Oral Bestages, linhas de produtos para bebês. Ao lado da cantora Vanessa, que é mãe de José Marcos de 1 ano e meio, Guilhermina prestigiou o lançamento do novo espaço das marcas, no piso térreo do shopping Eldorado, na Zona Oeste de São Paulo. A atriz e cantora também conferiram os lançamentos com linhas inspiradas no filme de animação Universidade Monstros da Disney. No mundo da fama, Jay-Z não tem planos de fazer as pazes com Robert De Niro. O rapper, que é casado com Beyoncé, se desentendeu com o astro do cinema no aniversário de Leonardo DiCaprio, em novembro do ano passado. O ator questionou o cantor sobre não estar retornando suas ligações. E Jay-Z deu a entender que ele nunca vai deixar de se sentir desrespeitado pelo vencedor do Oscar. Quando perguntado se ele resolveu seus problemas com Robert, o cantor disse: quem? Não, eu não resolvi, disse. Falando com a estação de rádio Power 105,1 em Nova York, ele acrescentou: eu trato as pessoas com base em quem elas são, quem realmente são, não pelo nome, não por ser Robert De Niro, disse Jay-Z.